3-3-3-3. Prossimo posto, espera pronto. 335 está livre a linha decolada 10, o vento é de 170 graus com 5 nós. A linha decolada 10, 3, 3, 0. Com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Está livre táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. Livre táxi, total 9908. Bahia, Argentina, 1911 para táxi. Então 3305, decolou os 44, chame o controle em 1935. Seu Morro, uma boa noite. Argentina 1911, está livre o táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera da cabeceira 10, de passagem a aeronave 727, que está deixando agora o pátio 3, ok? 3325-9642, obrigado, boa noite. Boa. Vamos passar ao Boeing 727 que está na pátio 3. 1911. Correto, chame quando pronto, 1911, o ajuste de altímetro é 1014. Ciente, 1014, ajuste, obrigado. Para de Salvador, boa noite, estamos 3305, cruzando nível 030. Boa noite, contato radar vigilância, sub mantém 370, tá 3305. Passa mantém nível 370, tá 3305. Total 9908, a linha decola da 10, o vento é 170 graus com 5 nós. Linha decola da 0, total 9908. Com 30 anos dela, 1900. Salve Salvador, Recife, 1-2-5-4-1-1-3-0-BB. Tal 9908, decolou os 48, chame o controle em 1935, teu avô e uma boa noite. 1935, uma boa 908. Controle Salvador, Bonete, total 9908, cruza mil pés. 9908, contato radar na decolagem, sub mantém nível 360 na saída gole, total 9908. 360 saída gole, 9908. Próximo, Argentina 1911, reaching holding for runway 10. Argentina 1911, line up and wait for runway 10. Line up and wait, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911 cleared for takeoff. The wind is 170 degrees with 5 knots. Clear to take off runway 10, 9011. Argentina 1911 airborne at 51, call now departure control at 119.35. Have a nice flight and a good night. 119.35, good day, thank you. Motor 3178, confirme o nível 230 mesmo, eu tenho aqui aprovado já o 330. Ah, bom, a gente copia então esse mesmo, a gente modifica depois. Ok, só desejar recordando o 230. Aqui 230 é espaço aéreo inferior, ok? Provavelmente o centro vai solicitar uma saída G do plano para mudar a rota. Ah, então lá não mexe questão, copia o que o senhor tem, né? quer que mude para o 250, é, aí é mais rápido. 250 é superior, eu coordeno com o centro em menos de um minuto, eu já tenho a resposta. Ótima sugestão, então, 250, por favor. Ok, vou checar então com o centro, só um instantinho. Obrigado. 911, cruzando 3.000 pés. Está em contato radar, vigilância, sub, mantém nível 380 na saída Gole, Argentina 91911. Sub para 380 na saída Gole, obrigado, 19911. Olho Web 6701, boa noite. 6701, boa noite, desça e mantenha o nível 050 na chegada. Mária, aguarde LS X-Ray, sem glide, com as fobias de 90 metros impraticáveis. Ajuste 1014, abriote 6701. 0 X-Ray, sem glide, 6701. Botão 9908, chama Recife agora, na frequência 126.4, alterna 3325. 1264, 13325. Total 9908, boa. Boa. 3170, ponto de Recife. 5401-1935. Correto, só destacando após a decolagem da 10, curva à esquerda para Pucaracaju. Chame para o puxo acionamento, estou 3178. Positivo, é esquerda a coisa. Vai chamar então. Chama a torre 18.6, ok? Para a cota, é para Recife, qual o nível? O 370, pela outra 58. Ok, será coordenado, aguarde. Chino 9911, chama Recife agora na frequência 126.4, alterna 33.25. 126.4, 1335, obrigado, boa noite. 3325, boa noite. 3325, obrigado, boa noite. Objeto 6701, desça via até 2000, o objeto 6701. Via 2000, agora controle Salvador, permite que você não tenha. 014. Romeu, Eco, Mike, Serra, a torre. Pronto, pro Mike Sierra, tá autorizado nível 370 para Recife pela Upper Whisky 58. Decola da 17 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transpondo ao 5151, controle opera em 119.35, contexto. Correto, eco mais serra, chame pronto para o push e acionamento, perdão, para o acionamento. É, chamada para o acionamento, eco mais serra. Confirmando o eco mais serra, já está pronto para o acionamento? É mais 6 minutos. Ah, ok, então chame quando pronto. Qual o pátio? Está no pátio 5? Vem para uma HDR aqui, tá? Ok, gente. Zero, chegada a manda, isso mantém o nível 040, aguarde LS X-Ray sem glide, ajuste no 014 com os primeiros 90 metros impraticáveis. Descendo 040, chegada a manda, informa que perdeu contato com o centro Recife, ok? Gente. Autorizado final LF, Webjet 6701. 7, reportagem 6701. Controle Salvador, gol 1606, boa noite. Boa noite, desse mantém nível 050, na chegada Mária, guarde LS X-Ray, sem glide, ajuste no 014, com os primeiros 90 metros impraticáveis, gol no 606. 7, descendo para 050. Com a informação Bravo, solicita o procedimento GPS. Gente, após ETAP, prevista a V366 para o final RNAV, gol no 606. Gente, após ETAP para Serra Victor 366, gol no 606. Hotel Salvador, como é que é a próxima para acionamento, senhor? Salive acionamento, altímetro é 1014, Eco Mike Serra, chama para o táxi. Camará para o táxi, Serra. 1230. 1-0? É, se possível, solicitaria cabeceira 1-7. Ok, gente, então decolará o da 1-7. São 3520 dessa via até 2000, até 3000, são 3520, ajuste no 014. Descendo via até 3000, até 3520. WZO 6601, Campo Avista. 118.6, tem uma pausa, WZO 6601. 6, obrigado. Campo Web 6701, boa noite. Web 6701, boa noite. Cheque o trem. O vento é de 1,80 graus com 5 nós, está livre, pouso na 10, deslocado em 90 metros. Pouso na 10, 90 metros, deslocado em 601. Um. 3520 dessa via até 2000, autorizado a DRS, então 3520. Descendo via até 2000, 3520. Nome 06, desça via até 2500, gol no 606. Gente, descendo via até 2500, gol no 606. Controle Salvador, boa noite, o gol 17, 104, perdeu contato com o centro, está passando 150 para 120, informação, bravo. Na chegada a mão, gol no 714, desse 050, aguarde ILSX Racing Glide, primeiros 90 metros impraticáveis, ajuste no 014, gol no 714. 050 no 014 a mão e solicite se possível GPS da 10. Gente, após toque no perfil da mão, pode ser a V366, o procedimento da RNAVE, gol no 714. 714, perfeito, obrigado. LS, tá 3520. Ok, e descendo para 2000, confirme. Primeiro o 2000 e completar, o tá 3520. 3520, seja. Para 2509, para o Tietchan está acionado pronto para o táxi, está com 8 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alternado o Maceió. Está livre táxi, chama para ingresso na 17. Vai iniciar, chama para ingresso na 17, mais de Subjet 6701, seu solo ao 07, livrando, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa Juliette para 04. Você deverá manter a proa até 3 mil pés, ok? Só então curvar à esquerda para sair da POCA. Afirmativo, após a decolagem da 17, vai manter a proa até 3 mil, então à esquerda, a perfil da POCA, o F-Mantia. Localizador, tem o campo à vista, até 3520. Corre, 118.6, bom pouso, tá 3520. 18.6, vai chamar 3520 até já. Tá. Gol no 606, autorizado, final RNAV, gol no 606. Gente, final RNAV, gol no 606. Autorizado ingresso, chama alinhado e pronto, 917. Vai ingressar, chama alinhado e pronto, vai com mais terra. So Delta, you are clear. Here you can take the 1265, Delta Salvador. Noite, tá 3520. Tá 3520, muito boa noite. Tá, cheque o trem, tá livre pouso na 10, deslocado em 90 metros. O vento é 1.70 graus com 6.12. Livre pouso 9.0, tá 3.520, trem tá em cima ainda. 3.0.6.6 autorizado a presente, lá na Padrão do Foco 0.1.8. Desça e mantenha o nível 050 na chegada Maria, guarde LS X-Ray, sem glide. Ajuste no 04 com os primeiros 90 metros impraticáveis. Então 3170. Continue descendo para o 050 na chegada Maria. Solicita o RNAV da 10 se possível. Gente, copiado. 8, quantas milhas para o nível amigo? Desça via até 3 mil, gol no 7 no 4. Via até 3 mil, no 7 no 4.